Livre pouso, pista no 0, 130 com 11. 130 com 11, livre pouso, totalizando. 340, saída da EL. 340, saída da EL, tá 3155. Xeré 6321, boa tarde, mantenha o ponto esperado por gentileza. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango November, Yankee Mike, para acionamento no bate-bate. Reposto quando ponto para o táxi November, Yankee Mike. Volta pronto para o táxi November, Yankee Mike. Só por sua informação, temos um Charlie 150 aí acionando, o Papa Romeo de November Alpha e o Papa Papa Mike com Delta, que é um Sikorsky, helicóptero. De November Alpha, reposto no ponto para taxiway Oscar, voltímetro 1019. Autorizar a rotatória para o Romeo Oscar? Diz que reposto no ponto para o táxi, voltímetro 1019, confirmando 02 a bordo. China 6321 ali, mantém TAP 010. Controle, autorizaria a rotatória pelo Romeo Oscar? Aguarde, o pelo Romeo Oscar. Idoso no 7, no solo 53, direita, chama o solo 219. Salvador, boa tarde, 3217. 3217, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 10. Juliette para o portão 10, 3217. O China 6321 tem nível de decolagem, pressionou 0, o vento 120 graus com 10 nós. Aqui Luiz, que reporta no ponto de espera taxiway Oscar, o altímetro no 019. Bravo Cliente, que ainda vai fazer cheque no ponto de espera. Meu Lima, nós estamos conhecendo o setor Frequência Livre. Frequência Livre, graças a Deus, uma excelente semana. Bom dia, Lima. Realmente, um bom pouso. Dato. Então, ingresso o Bravo Cliente, que reposta como número 2 na Taxi Oscar. Pediu 3-8. Gente, eu vou guardar a fita do Recife, só um minuto. subida prevista? Pode adiantar? Matheus, pode preparar aí a Momo Choque. Desça para 2 mil pés, o QNH 109. Após etapa, ITAC 2000-09-3223. Obrigado, localizador com 075. Quando 075, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 26, eu sou 075. Controle, boa tarde, Xenai 63, Uzum. Xenai 63, 21, contato radar, suba para nível 320, saída Arbor. Arbor 3203. 019, curta aproximação, reporte baixado e travado. Bota na baixada, travado, 07. Transição Flock, 5173 o transponder, controle 120.8. Pesado 380, Aperzolu 20, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, Fonte, 5173, 120.8. Afirmativo, 05 é o portão, sem condução para o posicionamento. 5 075, com aproximação, aguardando instruções. Aguardando instruções, 075. Torre, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporte curto final, pistão 7, 1019 no altímetro. Reporta, curto final da 7, Romeo Oscar. Como é que é que o Delta copiou o... O colega? O Delta reporta no ponto de espera, o primeiro agora no ponto de espera. Agudo, o tenente Mike está acionado para o contato visual para o Charlie 150 e o Mike é com o Delta Nacional. Afirmativo, segue o Charlie 150 como número 3 no ponto de espera, altímetro no 019, o November Yankee Mike, reporta no ponto de espera. 019, segue o Charlie 150 como número 3 no November Yankee Mike. 1075, livre pouso, pistão no 7, o vento no 30 graus, com 10 nós. Autorizado, pouso no 0175. Wind November Alpha, decolado Salvador 59, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Chama o controle 120, décima 8, Wind November Alpha, obrigado. Uma onda, 3325251, tá? 3175. Salvador, aqui é o Papa Romeo, de November Alpha, decolado da 17. De November Alpha, prossiga visual, via, via corredor Axé, mil pés, de November Alpha. Prossegue a 1 mil pés, corredor Axé, de November Alpha. Ah, reduzido aí, por gentileza. Vai reduzir um pouco, Romeo Alpha. Muitíssimo grato. Salvador, é o 35627. 5627, o controle. Possibilidade de ascensão até o 150, como final. Afirma, suba para nível 150, trip 5627. Ok, 15027. Como é que o Delta mantendo separação do Charlie 150 que decolou à frente, também no corredor Axé, atentando a estreita turbulência do 737 da Gol, que acaba de pousar no zero. O vento no 30 graus com 11 nós, quando pronto em nível de decolagem, por cima 7, o Mike é com o Delta. Mantém o ponto de espera, temos com o Islander na aproximação da 1-7. Brody, alevo, Xanema é 3-2-1. Brody, boa tarde, 1-9-2-5 da Quebec, passou 240 para 1-6-0. Boa tarde, 1-9-2-5, acione identificação, lista para 2 mil pés, o QNH 1-0-1-9. 2 mil pés, 19, 1-9-2-5. Passaredo 2231, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado LS da 1-0, reporte estabilizado, passaredo 2231. Pista Pozono 7, Kilo Romeo Oscar. Kilo Pozono 7, Romeo Oscar. Mike, Eco Delta, transfere o controle agora 120.8. Bom voo. E por gentileza, reforce com a manutenção aí a troca da posição da antena na aeronave, por gentileza. Essa falha de comunicação aí no ponto de espera é crucial, ok? Pra sua segurança e de toda a tripulação que voa no Mike Eco Delta. Papá, Mike Eco Delta, para as 50 visuais, meu pé direto Manati. Direto Manati, meu pé do Mike Eco Delta. Confirme. 7, chama esse centro Recife, 1126.8, 5 alterno, 125.45. 2625.45, obrigado. Afirmativo, o aerolevantamento é dentro do terminal Salvador? Ciente, chama o solo 121.9, por gentileza, o Mike Charlie Yankee. Na escuta, prossiga. Estamos tendo a corrida operacional, voo aeronavantamento do Tomás. Tem que estar com a 1 no 7? Confirmar então, 1000 pés, 1 no 7, corredor forte, confere? Aqui, ó. Pro 1-1-8 da Azul, portão 3, pushback acionamento. 4-1-8, portão 3 aprovado, tem track. Obrigado, pushback acionamento, 4-1-1-8. Voo no 1-0-7-5, vai ingressar Juliette, portão 9. Juliette 9, voo 1-0-7-5. Mike Charlie Yankee, cópia. Era o levantamento, voo local, mil pés, corredor forte, decola no 7, curva esquerda, coronação com a torre para o cruzamento do campo, prosseguindo forte. 5-1-5-6, transponder, controle em 2-0.8. Porque só vai pedir responder? Primativo, só o PB? 03, chame a torre para acionamento de taxa de colagem ajustado no 09, bom voo. 3, 4. Tem a posição, já estamos com a TR da Bataredo na final da 1-0. Decola de imediato, Bravo Kilo Whisky. Então, livre decolagem, pista no 7, o vento 140 graus com 11 nós, Bravo Kilo Whisky. Você cargo 8487, acione identificação. Autorizado chegada a man para 3 mil pés do QNH 1019. Afirmativo, confirmando 3 mil pés do QNH 1019. O WAPS está 8487. Afirmo. Visual com belíssima TR, o vento no 30 graus com 11 nós, livre pulso, piso no zero, passarei 2231. Sete, tem livre pulso, obrigado. Só informando o Charlie 150, decolou aqui da auxiliar, tá mantendo a sua direita, lendo o litoral, não interfere. Ok, 7, 2, 2, 3, 1. Bravo, que Luiz, que decolar de Salvador aos 06, chama o controle no 20.8, grato aí pela colaboração. O 9M aqui, Mike, pronto? A Lima tem cabeceira no 7, 9M aqui, Mike. Que prossiga via corredor Axé mil pés, bravo que Luiz. Passareiro 2231 no solo de Salvador, 08, direito ao livrar, chama o solo 121, décimo 9. Livrando a direita, chama o solo 121, 9. Afirmo, 121, 9, até daqui a pouco. Tráfico do Vitor, Mike Quebec, de retorno a Salvador, passando próximo à ilha de Itaparica, mantendo 1500 pés, autorizado frequência livre, Índia, November Alpha. Cópia. Consegui manter a separação visual do Charlie 150 que decolou à frente também no Axé? 130 com 09 ao vento em nível de decolagem, piscina 7 de novembro, Yankee Mike. Confirmando, é um tupi, não é isso? Nível de decolagem. Serra Vitor 367 e autorizado. O procedimento ILS Whisky estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizaria o Serra Vitor 372 pro gol no 925. 72 não é possível autorizar. O 366 afirmativo descendo para 2500 pés, gol no 925. 2500 para o Serra Vitor 366, gol no 925, obrigado. Delta, não é tráfego conhecido no setor, frequência livre. November Yankee Mike decola de Salvador aos 10, chama o controle 120.8, bom voo. November Yankee Mike, 120.8, bom voo. 120.8, November Yankee Mike. Azul 4118, livre decolagem, pista no zero, vento no 30 graus com 11 nós. Muito boa tarde, é o Papa Tango November Yankee Mike, decolado 17 na sua escuta. Boa tarde, Papa Tango November Yankee Mike, prossiga pelo corredor Axé, meu pai, November Yankee Mike. Corredor Axé, no meu pé, November Yankee Mike. Salvador, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, esteja atento a tráfego. Uma hora, duas milhas, prosseguindo para Vera Cruz, a mil pés, o tipo é um Charlie 150. Vitor Mike Quebec, prossegue de retorno a Salvador, pelos corredores Vera Cruz e Interlagos. Ao contrário, do processo de Salvador, via corredores era Cristo, controle Salvador, boa tarde, Azul 41 noite. Boa tarde, Azul 41 noite. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, 41 noite. Ele poderia informar a posição do Charlie 150 que está na frente do November Yankee Mike? Firma November Yankee Mike, o tráfego está a 12 horas 5 milhas, November Yankee Mike. 12 horas 5 milhas, vai reportar visual comigo, November Yankee Mike. Agilizado o nome dele, o Mike Charlie Yankee. Se o fetor toque arremetido, November Yankee Mike. Está ciente dos dois tráfegos da companhia, o November Yankee Mike. Desdou, 1925, chame Torres, Salvador, em 1-8, decimal 6. 1-8-6, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde. 8487, desse mantenha 3 mil pés, informa tráfego, 1 hora 8 milhas, rumo nordeste, mantém 1-5-0-0 pés, o tipo 1, Papa Alfa 3-2. Que decola, cruza o campo aos 14, ingresse pro lado, corredor forte, aguarda transferência, o Mike Tchalianc. O Mike Tchalianc aguardando transferência. Adô, boa tarde, gol no 925, estabilizado e LS Whisky Down no 0. No 925, externo baixou e chegou? Afirma, está travado. 130 graus, 10 nós, pulo autorizado. 1019, pista 10, 1925 da Gol. Depois 10, 1019, gol 1925. Aqui é o. Transfere 128 aos 15 agora. Bom voo até o regresso. Até a volta. É 120, 10.8. Confirme tipo da aeronave, o Delta Kilo Kilo e a procedência. Confirmando e o destino é Salvador. Delta Kilo Kilo para esse cruzamento da Bahia, reporte no através do farol da Barra, acione código 0201. Informo que há duas aeronaves rumo oposto, mantendo mil pés o Delta Kilo Kilo. Então, 3145, autorizado por tiver estacionamento, chamo pronto táxi. Valeu, Papa Romeo Mike, Charlie Yankee. Papa Romeo Mike, Charlie Yankee, prossiga para a área de aerolevantamento, confirme a altitude que deseja. Estamos mantendo 1.600 pés para sobrevoarmos a Massari. Nossa área se inicia bem coladinho ali a Camaçari, ok? Center. 7 vai atingir 3.000, autoriza 2. Ave 8487, desça para 2.000 pés, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado ILS, informar. Fique atento a Charlie 150, efetuando o toque arremetido em Veracruz, frequência livre. Papai Romeu, Delta Lima Mike, boa tarde ao controle. Gente, Delta Lima Mike, altitude nível 060. 5, solo aos 18, direito 1219. 219, 1925. Acione a identificação. Chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o QNH 1019. Alô, boa tarde, gol 1925, liberou. Salvador, boa tarde, azul 9144. Azul 9144, acione a identificação. Chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1019. 050, chegada a Mari, 1019, possibilidade de voar duno direto, 9144. Um 3217, autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. O controle 120.8 e o transponder 5405. 9144, obrigado. Delta Kilo Kilo, chame torre em 118 decimal 6. Grato. Direção corredor Interlagos, Victor Mike Quebec. Delta Lima Mike confirmando, o nível que deseja prosseguir para a vitória é o nível 065? 380, ciente. 8487, baixou, chegou. Moçané, 6314, autorizado se tiver funcionamento, chame pronto, sabe? Azul 4118, chame centro, Recife, em 133.25, alterno 125.1. 3325.251, azul 4118. Vitor Mike Quebec forma tráfego 1 hora 2 milhas, mantendo 500 pés, o tipo Eco Charlie 30, chame torre, 118.6. Vitor Mike Quebec 540, matou 186, Vitor Mike. 120.8 e o transponder 5404. Eco Charlie 30, à sua frente, como número 1? Negativo, negativo visual, Vitor Mike Quebec. Ok, final de 3 mil autorizado, reduza na medida do possível, número 2 para pouso da pista 197. Eu tenho um Eco Charlie 30 já a 4 milhas da cabeceira 197. Vitor Mike Quebec. Vai executar com o número 2. Falou 399, aguarde qual tempo? Aguardando, a provável é Dael, Leda Bridge? Afirmo, Dael, Leda Bridge. Ah, tá aguardando, obrigado. Solo passarelo 2231, autorização bandeiras. 2231, informação, Romeu, número 2, cópia. Escuta, obrigado. S2GS, gol no 925. Gente, gol no 925, mantém a posição antes das vias. Manterá no 925. Salvador, é o 35488, liberado até o 150. 35488, acione identificação na proa de Mari, QNH 1019, reporte no ponto e da descida. Já está na descida, liberado até o 150.